Non gosto de presentes, non gosto de brinquedos, non gosto de surpresas e non guardo segredos. Não quero ouvir falar em festas ou brincadeiras. Não sou delicado e não tenho maneiras. Não gosto de carinhos, nem gosto de beijiços. Ninhos e beijinhos são tudo bolizas. Estrelas e sininhos, luzinhas a piscar. Será que não têm nada pior em pensar? Já que gosto tanto de neve, vou preparar-vos o naval. Se ficarem com muito frio, podem aquecer-se no meu caldeirão. Sou o imperador mau. Não me queiram aborrecer. Se ousarem desafiar-me, haverão de se arrepender. Sou o mago dos feitiços e das brincadeiras de mau gosto. Não gosto de sorrir e estou sempre mal disposto. Presentes, nem gosto de brinquedos, não gosto de surpresas e não guardo segredos. Não quero ouvir falar em festas ou brincadeiras. Eu não sou delicado e não tenho maneiras. Não gosto de carinhos, nem gosto de beijinhos. Mimos e beijinhos são bolizas. Estrelas e sininhos, luzinhas a piscar. Será que não têm nada pior em pensar? Já que gostam tanto de neve, vou preparar-vos um naval. Ficarem com muito frio, podem aquecer-se no meu caldeirão. Sou o imperador mau. Não me queiram aborrecer. Se ousarem desafiar-me, haverão de se arrepender. Sou o mago dos feitiços e das brincadeiras de mau gosto. Não gosto de sorrir e estou sempre mal. Arrepender. Sou o mar.